RTC, Rádio e Televisão Cultura. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e Televisão Educativas. Rádio Cultura de São Paulo. Ondas médias, ondas curtas, frequência modulada. De seus estúdios na rua Semes Brigue 378 e Carlos Espera 179, Água Branca, São Paulo, capital. ZYK 520, ondas médias 1200 kHz. ZYE 959, 6165 kHz, faixa de 49 metros. ZYE 960, 9745 kHz, faixa de 31 metros. ZYE 961, 17815 kHz, faixa de 16 metros. ZYD 820 FM 88,9 MHz. Estamos iniciando nossas transmissões de hoje. A todos, bom dia.